sozinho. Assim posso te olhar. Fiz do meu tempo uma sala de intimidade para te buscar. Achei estar pronto pra subir mais alto, mas a vida foi tão curta pra poder me preparar. Voltei, me olhei, decidi recomeçar. Estar pronto pra subir mais alto, mas a vida.